olhos não aguentavam mais admirar o comprovado. Encarar tantas verdades cruas é ver o céu pela metade. No seu abraço contente, algo ficou diferente. Pude sentir a poeira das coisas caindo um pouco distante da gente. Como é bom te ver, é uma ajuda se é. Como é bom te ver, é uma ajuda se é. Como é bom te ver, é uma ajuda se é, se é. Como é bom te ver, é uma ajuda se é. Com você a lua foi mais que lua e a felicidade continua rápida, mas agora é mais pura. Eu pude ouvir do mundo fino entra assim esse Deus. Eu pude ouvir, eu pude ouvir seu anúncio. Eu pude ouvir o que ninguém foi capaz de prever. Eu pude ouvir o que de voz me surpreendeu.